Errar é humano, eu já te disse. Mas voltar pro seu ex já é burrice. Uns namorando, eu sigo livre. Fico de fora só observando o chifre. Sensacional. Didi, solta o beat que hoje eu vou descer no grau. Sofro por um, mas beijando outra boca. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu pego mesmo e 10 é pouco. Pode jogar água que eu tô passando rodo. Hoje eu tô sensacional. DJ solta o beat que hoje eu vou descer no grau. Pode jogar água que eu tô passando rodo. Hoje eu tô sensacional. Didi, solta o beat que hoje eu vou descer no grau. Hoje eu vou descer no grau.